gente, Clima. Alegria brilhou no olhar logo que o sol se pôs, espalhando um sorriso no ar. Te amo. Não importa o mal que viveu, só o que é bom que se deve lembrar. Quantas vezes a gente se deu. Vento que sopra, quero te ver, vontade sufoca. Te vejo nas vitrines da cidade ao dó, meu mundo de Oz. Ainda trago a marca de batom no rádio, a canção de Marley, o rostinho da nossa paixão. Te amo, te amo. Uma cidade amanheceu na América. Entre os parques param sonhos de luar. A felicidade é um bem que você faz. Se estamos juntos, tudo é bom demais. Ainda trago a marca de batom no rádio, a canção de Marley, o gostinho da nossa paixão. Te amo, te amo, te amo. Uma cidade amanheceu na América. Entre os parques para os sonhos de luar. Felicidade é o bem que você faz. Se estamos juntos, tudo é bom demais. A cidade amanheceu na América. Entre os parques para os sonhos de luar, de luar. A felicidade é o bem. Marcelo Alberto, manda um telegrama pra gente. Ah, que saudade de você. Estou a te esperar. A dor ainda está no meu peito. As ruas, meu olhar fica te procurar. A dor ainda está no meu peito. As marcas de batom no casaco de visão, quero ir pra já imaginar. Com os amigos vou jogar, bate papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Que saudade de você. Gregor!